pessoal muito próximo ao alinhamento interfere com a aproximação, ok? Ok. O TAM 3663, autorizado descida até 2.500 pés. O ajuste é 1014, eu tenho tráfego abaixo, mantendo no 1.500. Controle Whisky Foxtrot Lima, uma milha para Momo, está em condições visuais, propõe cancelamento, nível de voo 1105, Shimano Tinga 1208. Shimano 1208, Whisky Foxtrot Lima. Valeu, graças a Deus, senhor. Nível 1105 autorizado. 1105, Whisky Foxtrot Lima. TAM 3663, desce até 2.500 pés, ajuste no 04, homem localizador. Descendo até 2.500 pés, ajuste 14. Ativo, iniciei redução para aproximação 3663. 3663. Quilo para da rotatória autorizada. Quilo. Papar o controle. O serviço radar está encerrado a 43 milhas de Salvador. Mantenha nível 085 quando na posição coral, chame leão, frequência 20.1. Controle Salvador, bom dia, Gono 605 em descida para 150. 05 desce via, chegada a ponto, 2.000 pés, ajuste 104, velocidade liberada até 15 milhas de Salvador, Gono 605. Liberada velocidade até 15 milhas de Salvador, Bonfi, descida para 2.000 pés, Gono 605. Afirmativo via, chegada a ponto. Em via, com 1014, obrigado. 3663 desce no 1.700 pés, visual com a pista. Controle, muito bom dia para Tango Vitor, Vila Delta. Vitor, Kilo Delta. Contato radar na decolagem, vigilância, saída coral. Coral, grato, Vitor, Vila Delta. O 6709 está cruzando o 110, pode levar o Vitor? Olha, Eval, inicialmente mantenha pro hotel Eval, ok? Faça a solicitação direto ao centro. Não vejo que essa posição fica na área do centro Recife. Cruzou nível 110, 15 milhas sudoeste de Salvador, autorizado a chamar aquele centro, frequência 1.28.8, alterna 1.3325, web 6709. Obrigado, 1.28.8.6709. Batiu. Estabilizado, 63, 63, chame a torre, 830, Momposo. 830, boa. Que Foxtrot Lima Recife, frequência 12685, alterna 12545, Lima. 2.625, Whisky Foxtrot Lima. Livre pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso 10, TAM 3663. E altímetro 1014, informação em curso de novembro, só instante cotas. Positivo, muito obrigado. Quebec, aquilo. Chame final do ano 7. Quebec, aquilo. Salvador, Master Top, 9043. 980 after traffic on short final, clear to line up and maintain runway 10 via taxiway Charlie. Taxiway Charlie after landing short final, line up and wait. Pelo 358, aprovado, é gole, Eval Transão Gonza. Ok, chamaria a posse para a cópia, muito grato. Há a possibilidade do 6594 de acionar, fazer pushback e acionamento aguardando a cópia? Tá pronto pra cópia? Positivo. Vento 200 graus com 049. Cabecelo. Na parte concretada, curva esquerda após 2.000 pés, a terceira milha, perfil subida Pucajama, transição Aracaju. 035, controle, 283, torre, acione 54, 1, 1. Agora, Glog 65 no 4, autorizado Recife, nível 3, 10, de Amper, risco 58, fora da cabeceira, 10, com... Cabeceira deslocada 90 metros após decolagem de curva esquerda após 2.000 ou terceira milha. Pouca transição Jamo Aracaju. Transponder 5-4 1-1. Confirme só a saída do controle, a frequência do controle, por favor. 19-35, corretamento correto. Autorizado, puxa o acionamento para o táxi, chame táxi, log. Puxa o acionamento do autorizado, chamada para o táxi. 65 no 4, grato. Foi? 3663. 3663, pousou, livrou. Segunda esquerda, via de LED, partiu no portão 5. Segunda esquerda, confirmo com o gate? 05. Ah, 05, também. Foi isso que golfe Oscar, o Tinga 065, pátio da. Pátio da Amarelinha. Tá desvalado. Aguarde 2 minutos para a cópia. O Whisky Golf Oscar. Esse sujeito a autorização de tráfego por conta e risco do comandante, hein? Whisky Golf Oscar, só voltando. Ok, com vento de 200 graus. Variando de 2 a 4 nós, tem condições de decolar 35 para interceptar a ideal aí 309. Gente, só um instante de coordenação. Canine 80 Airborne 26, contact 119.357, nice sir. 1935 today. And 980 is with you passing. 1204-330. American 980, delivery to surveillance, climb to level 370, book a departure. Okay, up to 370 for American 980, and can we make our turn now? Turn left, flying hand Puka intersection, did you copy? Left turn to Puka intersection for American 980. Arrumou o Whisky Golf Oscar, pronto, corta. O Tinga 065, correto, é disponível, pista 35. Decola com curva à esquerda para interceptar 309 de Salvador, saindo visual. Controle 119 decimal 35, torno 18 decimal 3. Aciona inicialmente código 5175. Papá, Romeu, Whisky, Golf, Oscar. do cotejamento, tá no pátio 5, o POB de 03, altinho 1015, agora no 05, autorizado acionamento para táxi e decolar, pista 35, chamará torre 1 no 8, decimal 3. Delta. Gente, Mike Eco Delta, tá ciente, corredor Axé tá suspenso? Delta. De log 65 no 4 para o táxi, está com 4 POB, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Fortaleza. Fortaleza 04, 12 e 40, táxi em frente, direita. Direita aí, Juliette Alfa, no ponto de espera, pista no zero, deslocada 90 metros, considerando a parte concretada, altímetro 1015, todos 830, boa viagem, logo vem a 5-4. Gente, tem livre táxi via pátio, Juliette pode continuar Alfa para o ponto de espera da 1 no zero, chamando torre em 1 no 8, decimal 30, muito obrigado. Boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Master Top 98434. 05, chame Torre 10830, vai prosseguir? Torre Kilo Delta. Delta, atinge Maquial Centena. 7. Airline 90, Recife Center, frequency 12685, if enable 12545. 268 or 2545 for American 980. 12685, if enable 12545. You got? Okay, 126.8 or 125.45 for American 980. Good day. Roger, have a strip shot. Controle Salvador, bom dia. 3859 com informação mais. 3859 já se via para 2000 pés, chegada Bonf. Ajuste 1015, informe estabilizado o localizador. A velocidade liberada até 15 milhas de Salvador. Ok, velocidade liberada até 15 milhas, desce 2000 via, confirmando o glide fora. Não, tá por enquanto operando normal. Salvador, o gol no 605, efetuando curva esquerda sobre o marcador externo. Positivo? Positivo? Salvador, o gol no 605. Eu recebi, confirmo o motivo no 605. É, está muito alto para prosseguir no ponto. Fui questionado, o senhor não me respondeu. E aí, o senhor vai fazer, o senhor pretende fazer o quê? Qual a intenção? É curvar a esquerda, como se fosse uma órbita, e prosseguir no procedimento. Ok. Coincidentemente, nesse momento eu não tenho ninguém atrás da sua nave. O senhor está autorizado a prosseguir. Está em condições visuais no setor? Não afirmo, é por isso que eu entrei já em curva esquerda, visuais, e a frequência estava muito ocupada, tá? Muito questionado. Ok, prosseguindo então, propus em condições visuais. E aguardando suas instruções, caso não é possível prosseguir. Ei, gente. Estou sem condições visuais, autorizado sinal. Chame a torre no 830, Golo 605. Muito grato pela compreensão e cooperação. Trocando torre, Golo 1605. Confirmando ajuste para o 3859 e 1095. Sim, 1095 no momento. Ok, obrigado. Foi Salvador, mais Eco Delta, 5 fora, visual com o campo, pro direto, Tapuã. Afirmativo, Mike Eco Delta, aguarde transferência. Eu informo que esse setor, o corredor Axé, está suspenso, tá ciente? Positivo, ciente, ó. Isso aí está indo direto pro Itapuã. No 0-1-5 agora, 1015. Aguarde, Copa Portão 4. Gente aguardando. Será que vai ser a Dael? Dael com transição de né? Obrigado, aguardando. O 923. Golf Oscar, livre ingresso e familiar de pronto, pista 35. 923, em virtude de hoje, talvez por ser sábado, não haveria possibilidade de seguir pela Aperisco 58, não, para Guarulhos? Se o Lotan prevê o P58 no dia de sábado, entre 1h10 e 6h40 da manhã, ok? Ah, tá bom, obrigado. Depende mais da autorização do centro, que normalmente ele não autoriza fora do notão, ok? Tá ótimo, obrigado, tranquilo, obrigado. Uso para o gol, 1605. Positivo, 170 graus, 4 nós, ajuste 1015, autorizado pouso, 1605. Obrigado. Prologue 65 no 4, decolado aos 35, controle 119, decimal 35, bom gol. 1935, muito obrigado, bom dia. O 605 confirma a procedência? Entendi, a procedência é Fortaleza. Positivo, Fortaleza, ciente. Tato radar na decolagem, o serviço é de vigilância, ascensão nível 310, saída PUCA, log 65 no 4. Livre ascensão ao 310, PUCA, varig log 65 no 4. Liga pra gente? O tanque chamou o solo, confirma, a gente lembra? 6663. Ah, 3 minutos, aguardando a toca de setembro. A aeronave não configurada corretamente, só que meteu subindo para 2 mil pés, confirma, ter 2 mil pés? Positivo, subindo para 2 mil pés, chame controle, 1-9-35. Trocando o controle, 1-1-9-3-5 e subindo para 2 mil pés, gol 1-6-0-5. Pronto, gol Fiosca. Gol Fiosca, livre decolagem, pista 35, vento 1-7-0 graus, 0-4 nós. Para 2 mil pés, está subindo em frente. E 2 mil pés, motivo da emitida, 1-6-0-9. A aeronave não configurada adequadamente para o pouso. 663, não deve ter chegado o plano ainda não. Corre 1830, Delta. Delta. Gol 923, pronto pra cor. Pronto, prossiga. Prisão então para Guarulhos, nível 400. Quero ver a perícia 50. Decola a pista 10. Deslocado apenas os 90 primeiros metros. Parte concretada. Decola, mantendo reto até cruzar 2 mil pés a terceira milha. Após curva direita, subida da El. Transição de Né. 19:35 controle. 18:3 à toa. Acione 5-4-1-6 para o gol 1-2. O gol 1-9-2-3. Gente, autorizado 400 Guarulhos. Vamos ver o 5-0, decola da pista 1-0, sem a intenção do projeto de crescimento. É, decola, tem a proteção de Rio, a terceira milha, então curva direita da El, Diné, controle 1-1-9-3-5, torre 2-3, transponder 5-4-1-6, 9-3. Correto, 5-4-6, está no portão 4, chame pronto. 9-3. Foi na radial 307 do Verde Salvador. Mantenha mil pés. Golf Oeste. Mil pés, Golf Oeste. Controle, o gol no 605. Pode curvar a esquerda para o 80 para evitar a formação? Autorizado na para 80, no 605. Curva na esquerda para o 80 e na sua escuta, gol no 605. Como eu posso dizer? É, eu chamarei dentro de 10 milhas, tá? Gente. Salvador para aéreo levantamento, Avoen 097-2010, nível 130, afastando na radial 020 de Salvador. Ele vai afastar quantas milhas? Descente, só um instante de autorização ao local de estacionamento, que se decola. O Mike Eco Delta girando base para final, baixado travado. Delta livre, pouso, pista no 7, 180 graus, 02, 9. Delta ciente, livre pouso. Coordenar no 130, só instante a coordenação. Olha, o gol na 605, a partida presente aceita vetores. Ok, muito bom, meu 05. Curva esquerda, vai na Pro Norte, limite 10 milhas. E curva na esquerda, Pro Norte, grow, gol no 605. Serviço 59, desta 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado ILS, obra estabilizada. Iniciei redução para aproximação, TAN 3859. Ok, o TAN 3859 já iniciou redução, tá, vai manter 190 nós, descendo via para 2 mil por Oniduna. Indo proa norte, 2 mil pés, gol no 605. 605, curva esquerda, vou ir na proa 280. No 605, limite magnético 130 de cima. Limite magnético 130 de cima. Curva na esquerda, proa 280, gol no 605. Solo Salvador, gol no 923. Pushback, acionamento na posição 4. 3 horas, Simitax, gol no 923. Autorizado, 923. Táxi, informe para decolagem de Caçador 06. Varig Log 65 no 4, cruza nível 140. Chame agora o centro Recife, Frequência 126.85, alternando 2545. 26.85, alternando 126.45. Obrigado, bom dia. O trânsito ciclone estabilizou? Estabilizando no momento, o TAN 3859. Oi, 118.30, o TAN 3859. Até o retorno. Torre Salvador, bom dia, TAN 3859. Bom dia, 3859, evento... É 180 graus com 02 nós, ajuste no 0 no 5, reporte baixado travado. Baixou e travou no momento, está a uma milha do Índia Serra, está 3859. 59 livre pouso, pista 10, 190 graus, 02 nós. Tem livre pouso na 10, está 3859. Livre acionamento, poderia confirmar o tempo de voo? Um instantinho para cópia, está livre acionado. Alfa, alfa, delta, quatro. Autorizou então o voo de aéreo levantamento segundo o Havaí 097 de 2010, nível 130, na radial ideal 020 de Salvador, decola pista 35, vai curvar à direita e cumprir o perfil subida lotar. A coordenação, controle 1 no 9.35, turno no 8.3, acione 54 no 4, alfa, alfa, delta. A parte concretada da pista, parte branca inicial. Ah, tá ok, obrigado. Positivo. Reto, no qual estacionamento é Elisa? ADI Pátio 4, sente. Acionamento, táxi, decolagem, torre 1 no 8, decimal 3, altímetro no 0 no 5, boa viagem. Alfa, alfa, delta. Para o táxi, gol 1923, 81, a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alterna com fins. Com fins, 81, 4 e 20, direita, táxi autorizado, Índia Alfa, ponto espera no zero, deslocada aos primeiros 90 metros, considerando a parte concretada, altímetro 1015, 1830 no ponto espera, boa viagem. Índia Alfa no ponto espera, 1823, sente da restrição da pista, 1923. Para o push, o Mike Tango Lima. Reporte táxi, Tango Lima. É, confirmando a restrição da, da pista, é só a partir das 9, né, senhor? 12 Zulu, né? 305, curva esquerda, vou na proa 230, limite permanece. Limite permanece, curva na esquerda 230, voo 1605. Pesado, não, não dá. Não, pode vir tranquilo que a gente, se for o caso, a gente segura um pouquinho pra dar sua decolagem. Obrigado, senhor.